meuscds.com. Rapaz, não tava combinado te encontrar aqui. Cê pode achar estranho eu vim chegando assim. Sempre fomos amigos, você me conhece. Nunca fui te dar o braço a torcer. Desculpe, amigo, se eu fiz vocês dois sofrer. Tudo que eu faço, nada completa ela. Tô abrindo o jogo, senta lá com ela. Sei que é fora do normal o atual. Fala pro ex, ninguém separa o amor de vocês. Posso ver lá que ela tá te esperando. Faz o que eu tô falando. Sei que é fora do normal o atual. Fala pro ex, ninguém separa o amor de vocês. Pra ela não existe outro homem. Só ontem me chamou três vezes por CDs.com. Rapaz, não tava combinado te encontrar aqui. Cê pode achar estranho eu vim chegando assim. Sempre fomos amigos, você me conhece. Nunca fui te dar o braço a torcer. Desculpe, amigo, se eu fiz vocês dois sofrer. Tudo que eu faço, nada completa ela. Tô abrindo o jogo, senta lá com ela. Fora do normal, o atual. Fala pro ex, ninguém separa o amor de vocês. Posso ver lá que ela tá te esperando. Faz o que eu tô falando. Sei que é fora do normal, o atual. Fala pro ex, ninguém separa o amor de vocês. Pra ela não existe outro homem. Só ontem me chamou três vezes. Depois que eu